dia. O vento sopra, a folha balança, sempre na melhor parte do dia. Tô ligando da tabacaria, última sessão em frente à bilheteria. O vento sopra, a folha balança, sempre na melhor parte do dia. Faz aquele que acaba com o tédio. Vim de visita e trouxe a fumaça pro prédio. Coração batendo na garganta, o que eu vivo vira rima, até por isso escrevo tantas. Ouro bruto eu aparo as arestas, conheço poucos acordes, mas pareço uma orquestra. Sempre acima o nível nunca cai, sentindo o feeling que sai, enquanto espanto a cai. Cheguei numa dimensão paralela, todo de preto, na arquibancada amarela. Momentos que nunca quero esquecer, já tô tão alto, nem compensa mais descer. Sossegado não provoque a ira, duas latas o rolê vira, rabiscando ao som do espira. Consciência leve sem receio, vagando estilo apanhador no campo de centeio. Fiz meu ensaio sobre a lucidez, quanto mais neurônio eu queimo, mais eu gasto português. O vento sopra, a folha balança, sempre na melhor parte do dia. Tô ligando da tabacaria, última sessão em frente à bilheteria. O vento sopra, a folha balança, sempre na melhor parte do dia. Tô ligando da tabacaria, última sessão em frente à bilheteria. O vento sopra, a folha balança, sempre na melhor parte do dia. Tô te ligando, atende o celular, minha voz no ringtone, canta meu lugar. Passei no Visa, 5 Blanchicone, o mundo é seu tipo, estilo Tony. Volto no tempo, Scarface na estreia, sessão exclusiva, fumo um na plateia. Meu cine é assim, assimilo a ideia, 2001 passado pra mim odisseia. Eu enfrento os problemas sorrindo, emoção na várzea, progresso no domingo. Minha casa é um estúdio, alguns beats, minha letra é meu refúgio. Grito até ficar rouco, seja como for, a nação veste preto, fiel torcedor. Vou caminhando descalço na grama, acordando com um bolado do lado da cama. O céu fica aberto, posso até tocar, eu nem remo e a maré me guia. O vento sopra, a folha balança, sempre na melhor parte do dia. Tô ligando da tabacaria, última sessão em frente à bilheteria. O vento sopra, a folha balança, sempre na melhor parte do dia. Tô ligando da tabacaria, última sessão em frente à bilheteria. O vento sopra, a folha balança, sempre na melhor parte do dia.